controle Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, fez na decolagem, visual Cairo Lorenzo na escuta. Victor Mike Quebec. Visual Cairo na escuta, Quebec. Romeu Oscar, torre 118, meia dúzia. 2000, 95, perdão. Bom almoço, obrigado. Bom dia, Salvador. Bom dia, o F-36740 da Encosição Lima. Descendo para 1950. 740, controle, bom dia, chegada a Mari, 4.015, identifique. 4.000, controle. Ficou em forma de seu contato com o centro. Sem problema, minha 740. Negativo, chegada a Mari para o sequenciamento. Quilo Romeo Oscar, livre pouso, cabeceira 17, vento 150 graus, 13 nós. Livre pouso 17, Romeo Oscar. Gente, 572, o ajuste 10 no 5, não tem seu plano ainda aqui no sistema. Qual é o horário previsto a sair? 13. Yes, to intercept localizer. Hey, firm, my bad, you are clear to localizer. First establish. Establish Alcoyo, 3P5220. Kilo Romeo Oscar no solo aos 43, livre à direita, ao estacionar frequência livre. Phantom Mike Quebec, prossiga o visual Cairo Lourenço, no tráfego a reportar, frequência livre. As Stabilize localizer, Earth Runner inside 5220. Roger that, you are on a mile and a half from the outer mark, I complete the last approach. And the contact tower at 118.95. 85226. Roger, sir, 118.95, thank you. Welcome. Controle de frequência 20.8 na saída. Reserva até perfil, livre ILS, né? Passará estabilizado, que é a 90 dias. 6-6-3-4-0-8-4. Correto, chão para Tower, good morning, 5220, passando na alta marca, land gear dialogue, go if you run the inside. TP 5220, QNH 1015, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 10 knots. Roger, clear to land. Salvador, Papa Romeu, Sierra, Lambda, Dito, estabilizado, estabilizador. Quando vamos ver, tu passou Duna, livre, final ILS, chama 295. Jet 6740, dentro para 15, livre ILS, chame estabilizado no lote. 6740. Vento 140 graus 102. Intenção de pouso, pistão 7, se possível. Ciente, reporte para cancelamento do plano. Reporte para, Sierra Nevada de. O 777 está autorizado, puxa, se relaxa, está. Sierra Nevada Vito, passando o marcador externo, solicita da presente modificação das águas de voo para todos os visuais pistão 7. Sierra Nevada Vito, plano cancelado aos 48, curva esquerda, reporte na terra no vento, com circuito pela direita da 17. Entra, terra no vento, circuito direita, pistão 17, Sierra Nevada Vito. Triple 7220 on the ground at 48, turn your right, contact ground frequency 121.9. 21.9, roger. O meia dúzia está autorizado, chame táxi. Gente, autorizado a reportar a táxi, está 31 no 91. Terra Novembro Vitor, reporte a 2 milhas da 17 para autorização para pouso. Vai parar, Joana, vai para Vitor. Novembro, Vitor, travo já avistado, autorizado girar base, reporte para pouso 917. A tratora já está abaixada e travada, tratora final 917. Duna, completa LS, torre 118, decimal 95. 18, torre Salvador, bom dia, WebJet 6740, final longa. Web 6740, bom dia, ajuste no 015, com de aproximação, reporte baixado, travado. 7, reportará. Terra 95, tu confirma para estacionamento? Gente, no solo aos 51, no livre direito, ao estacionar a frequência livre. Táxi, frente, via pátio, Índia, topão de espera. Chame torre 18, decimal 9, 5, para decolar. Estou, tá com o trem embaixo travado, WebJet 6740. Web 6740, tráfego avistado, livre pouso cabeceiro no 0, vento no 40 graus, 099. Sente, livre pouso na 10, Web 6740. O 1777 visual com o Boeing da Web na curta final. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a cabeceira. M6740 no solo 54, Olivia direito, chame solo em 121, decimal 9. 219, 6757. Sonomia alternando Campinas. Táxi via pátio à esquerda, Índia, até o ponto de espera, chame torre 18, decimal 95. Pátio, esquerda, Índia, 18, 95. Solajete, 6740. Solizar táxi alfa, chame a Juliette, 6740. Solizado alfa, repórter da Juliette, 6740. 0 no 0, vento 130 graus, 1 no 0 norte. O 1777 decolado aos 56, chame controle 120, decimal 8. Controle Salvador 1208, gol na 777, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, gol na 777. 777, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, gol na 777. 6747, visual com LBZK. 740, esquerda, portão 10. Esquerda, portão 10, o minha sete certo. Quina 9, aguarde o estacionamento da aeronave da companhia à sua esquerda no 10, após o início, pushback, chame táxi. Afirmativo, então após o tráfego da companhia PDP, depois vai encontrar, é verdade. Pushback, chame táxi. Bom dia, Genera, 6213. É 213 para você. Com informação Lima para a cópia, Galeão, Rio de Janeiro, 6360. Está pronto, cópia? Arrego, 6213. Autorizado, 360 para o Galeão, via a Pesolulo 0, decola da 1 no 0, curva à direita, saída da El Ledo, depois rua Bridge, aciona 5564, controle 208. BG-5728 para ataque 129, 3 horas e 58, Salvador. Táxi via pátio Índia até o ponto de espera, chame torre 18, decimal 95 para decolagem. Via pátio Índia, ponto de espera 895, bom dia. Tan 3191, decolada ao 02, chame controle 12018. 1208, Tan 3191, tenha um bom dia, senhorita, e uma boa semana. E Salvador, bom dia, Tan 3191, decolou na Dael, cruzando 1900. Bom dia, 3191, contato radar direto, posição Leda, vigilância. Direto Leda, obrigado, tá 3191. Ah, ideal, está pronto, vá bem. Autorizado. 180 nível, ideal, Rio Vichiuno. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda e depois voa Ilhéus. Aciona 5567, controle 208. Zero, chama centro Recife em 125 decimal 1, boa viagem. Centro do Recife em 125 decimal 1, pro Goma 777. Bom trabalho, bom domingo. Igualmente. Correto, chama para o acionamento. dia, Web 6723, acendo identificação, desce e mantenha 2 mil pés, voa direto Duna, com altímetro 1015. Vigilância radar, 6723. Graus 1, 2, 2, uma boa viagem. Obrigado, querido, decolagem. Bom dia, Azul 4076, acione a identificação. O altímetro 1015, desce para 3 pés, voa Duna direto da presente. Duna direto da presente, 3 pés, voa Azul 4076. Azul está? 1015. Está liberada a velocidade. Está liberada, está liberada. Salve Salvador, boa tarde. Pé 3895 com a informação de uma autorização. 3895, pronto, cópia. Copia. 3895 está autorizado para Guarulhos, nível 340, via Pêndulo 16, via Belo Horizonte. Decole da 1-0, curva direita. Saída da El Leda, depois rua Bridge, pré-novia. Aciona 5572, controle 208. Autorizado Guarulhos 340, decola da 1-0, curva direita, perfil da El Leda. Após rua direto Bridge, upper zero no meia, conforme o plano. Controle 1208, transponder 5570, confirma transponder. 5572. Correto, já operacionamento. Marcando quando pronto, está 389. Roger, turn 3216, radio contact, Scott Agent. Descend and maintain 4,000 feet, altimeter setting 10.